Quando nos conhecemos, era só confusão. Olhares tortos, nojo e competição. Você na sala ao lado, um mistério distante. Duas tempestades, um clima constante. Mas a vida é cheia de surpresas. Mudou de sala, novas promessas. No meio do caos, um sinal. Uma conversa que mudou tudo afinal. Do ódio ao amor foi um caminho longo. Descobrindo sorrisos, o tempo é tão bom. Eram rixas, agora são risadas. Duas almas unidas, novas jornadas. Sentadas no pátio, trocando histórias. Descobrindo que temos tantas memórias. Os gostos, os sonhos, tudo se encaixou. E o que era briga, agora virou amor. Lágrimas e risos, tudo que vivemos. Construímos uma amizade, juntos sabemos. E as mágoas ficaram pra trás. Hoje somos amigas, não há mais. Do ódio ao amor foi um caminho longo. Descobrindo sorrisos, o tempo é tão bom. Eram rixas, agora são risadas. Duas almas unidas, novas jornadas. Se eu olhar pra trás, vejo a mudança. Um laço forte agora, a confiança. A vida nos trouxe pra um novo lugar. Juntas somos uma, não podemos parar. Do ódio ao amor foi um caminho longo. Descobrindo sorrisos, o tempo é tão bom. Eram rixas, agora são risadas. Duas almas unidas, novas jornadas. Agora somos só alegria. Uma amizade que brilha todo dia. Do ódio ao amor, nossa história é real. Você e eu, sempre na mesma lei.